Só Jesus pode salvar. Ao teu lado sempre está Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Medo insano, gás propano, o crime nos ensina a fazer o pano. Ilusão, sentir mal, demônios contra-atacam a favor do cão. Tic-tac, sente o baque, alguém sabe dizer pra onde foi Tupac. Fé em Deus, amigo meu, não preço em nada, não quero o que é seu. Se o crime é bom, din-din-dão, rajada de palavras, vermelho é o batom da moça pobre, ignorante, seu sonho a TV, seus olhos brilhantes, o diabo te engana. É o carrasco, fere seu coração que ainda é fraco. Ele te ilude, te leva a alma, pra falar do doido que se pede calma. Ele existe, é inteligente, adora sua casa, o inferno é quente. Destruição da nação, nossa vida pra ele não vale um quinhão. Ame, pense, Deus é mais, você pode provar que é capaz. O ataque vem do sul, do leste, oeste, norte, o demônio só quer te levar à morte. Ele não tem compaixão, a sua festa começa você num caixão. Família triste, ele existe, a sua vida no final e tu ainda insiste. Abraça a fé, que ela é a força que nos une, que é o melhor, né? É. No céu com Deus só alegria, no inferno só dor e agonia. Só Jesus pode salvar. De bênçãos cair dos céus, mandado pelo guarda de Israel, que me protege, me ajuda, me auxilia. Quando a minha vida foge da rima, nada me pede, eu já paguei pra ver. Seu sangue de Jesus louco tem poder. Não tem avenaria, energia de março, o demônio me impede. De pirraça, te afoga em ilusão nos seus sonhos. Ele não é trigo e sim o joio. Andava do meu lado, eu não quero mais. Logo eu que era fã de Barrabás, esquecia de Cristo, valorizava o ladrão, fazendo a alegria do diabo, né não? Acredito no que eu falo que é bom demais. Jesus é o caminho, não fico pra trás. Não queremos simplesmente te fazer sorrir. Jesus é o alibi. Agora luto muito mais porque sou um soldado. Jesus Cristo, sou seu aliado. Bem, bem, parece que tá tudo bem. A batalha continua e vamos mais além. Só Jesus pode salvar. Só Jesus.